A África hoje é aqui. Escuta isso. É preciso ter pés firmes no chão, sentir as forças vindas dos céus na missão, dos seios da mãe África e do coração. É hora de escrever entre a razão e emoção. Mãe, aqui crescemos subnutridos de amor. A distância de ti, o doloroso chicote do feitor nos tornou algo nunca imaginável, imprevisível. E isso nos trouxe um desconforto horrível. As trancas, as correntes, a prisão do corpo outrora evoluíram pra prisão da mente agora. Ser preto é moda, concorda? Mas só no visual continua caso raro. Ascensão social, tudo igual, só que de maneira diferente. A trapaça mudou de cara, segue impunemente. As senzalas são as antessalas das delegacias, corredores lotados por seus filhos e filhas. Verdadeiras ilhas, grandes naufrágios. A falsa abolição fez altos estragos, fez acreditarem em racismo. Ao contrário, num cenário de estações rumo ao calvário. Heróis brancos, destruidores de quilombos, usurpadores de sonhos seguem reinando. Mesmo separado de ti pelo Atlântico, minha trilha são seus românticos cânticos. Mãe, me imagino arrancado dos seus braços, que não me viu nascer nem meus primeiros passos. O esboço é o que tenho na mente do teu rosto por aqui. De ti falo muito pouco e penso: qual foi o erro cometido? Por que fizeram com a gente isso? O plano fica claro, é o nosso sumiço. O que querem os partidários visionários disso? Eis a questão, a maioria da população tem guetofobia, anomalia sem vacinação. E o pior, a triste constatação: muitos irmãos patrocinam vilão de várias formas, oportunistas sem perceber. Pelo alimento, fome, sede de poder. E o que menos querem ser e parecer alguém que lembre no visual você. Por quê? A carne mais barata do mercado é a minha. A carne mais marcada pelo Estado é a negra. A carne mais barata do mercado é a negra. A carne mais marcada pelo Estado é a negra. Todos os lados, mas não se pode seguir agachado. É por instinto que levanto sangue, bando na cor. E em meio ao bombardeio ainda reconheço quem sou e vou. Mesmo ferido, afronte ao combate. Em meio à fumaça sigo sem nenhum disfarce, pois minha face delata ao mundo o que quero. Voltar pra África, viver meus dias sem terno. Eterno é o tempo atual da moral. No mural vendem uma democracia racial. E os pretos, os negros afrodescendentes passaram a ser obedientes, afroconvenientes nos jornais, entrevistas das revistas. Alguns de nós, quando expõem seus pontos de vista, tentam ser pacíficos, cordiais, amorosos. E eu penso como os dias têm sido dolorosos e rancorosos, maldosos muitos são. Quando falamos de uma mínima reparação, ações afirmativas, inclusão, cotas, o opressor ameaça recalçar as botas. Nos mergulharam numa grande confusão. Racismo não existe, sim uma social exclusão. Mas sem fazer bem a diferenciação, sofro pela cor, pelo patrão e o padrão. E a miscigenação, tema polêmico no gueto. Relação do branco, do índio com preto, fator que atrasou ainda mais a autoestima. Tem um cabelo liso, mas olha o nariz da menina. O espelho na favela após a novela é o divã, onde os parceiros sonham em ser galã. Onde as garotas viajam, quer ser atriz ao invés de meretriz. Onde a lágrima corre como num chafariz. Quem diz que esse povo foi um dia unido e que um plano trouxe pra um lugar desconhecido? Hoje amado, muito amado, são mais de 500 anos. Criamos nossos laços, reescrevemos sonhos. Mãe, sou fruto do seu sangue, das suas entranhas. O sistema me marcou, mas não me arrebanha. O predador errou quando pensou que o amor estanca. Amo e sou amado no exílio por Dona Sebastiana. A carne mais barata. Ela é Oléria, parceira, irmã.